volta. E coração, alguém que já amou. Campeão se mostra na derrota. Na força pra lutar quando já cansou. O quarto ainda é frio e a cama queima. De lembrar quem nela se deitou. Minha história é essa, esse é o problema. A ferro, a fogo, o amor, a arca deixou. Toda saída tem a sua porta. O que se faz aqui se vê depois. A faca é cega, mas ainda corta. Quem disse o que já era, ainda não foi. Estou morrendo aos poucos, esse é o preço. Te amar quem nunca teve tal valor. Ainda volto ao começo. E apago então as marcas desse amor. De lembrar quem nela se deitou. Minha história é essa, esse é o problema. A ferro e a fogo, amor, marca deixou. Volto ao começo. E apago então as mãos.